mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedemos para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Mr. Blade, Patino, Ex-Barão, Vixi. Becos, esquinas, vielas, seja bem-vindo a Ceilândia, minha favela. Bandido, homicidas, traficantes, muitos cristãos já não são como antes. Com a mente convertida, deixaram a vida bandida. Ruas banhadas de sangue, meu Deus, sempre houve quem o clame. Ceilândia, minha quebrada, como eu te amo. Oro por ti, como eu te amo, por ti clamo. Quero a paz, pra secar pro pó, não quero mais. Vou fazendo minha parte, um dia quem sabe. Flores e paz, perdão para os marginais. Ferros engatilhados, será passado. O amor passa por cima, renova, traz vida. Puramente criminosa, traz a presença gloriosa. Periferia que se une para crescer. Comunidade consciente para vencer. Vem e vence com Cristo. Vence o mundo com a força do Espírito. Sou soldado nesta guerra. No verso declaro que amo essa terra. Ceilândia faz parte de mim. Pelo poder de Deus estou aqui. Vivendo nesse mundo louco que um dia vai mudar. Claro que vai, com amor a fórmula da paz. Ceilândia receba a paz. Nunca, retrocede jamais. Só há um caminho contra Satanás. Retroceder nunca, render-se jamais. Só há um caminho que nos dá a paz. Retroceder nunca, render-se jamais. Só há um caminho contra Satanás. Retroceder nunca, render-se jamais. Só há um caminho que nos traz a paz. Só nasce, amanece outro dia. Mi bueno Dios, mi ciudad, ilumina. Buenos días, Ceilândia, soy yo tu hijo. Buenos días, Ceilândia, soy yo Patino. Estoy con mucha voluntad de declarar. Con el tiempo, querida, aprendite a amar. Día después de día, noche neblina, tristeza, alegría. Te amo como amo esta tierra. Dios, venga bendecir esa bella. Si sea un jedu, quito de paz. Si te quiero bien, mucho bien. Y más la poesía y el sonido y el canto del Patino. Tiempos duros, mi señor, no permita que las drogas borren nuestro sol. Tanto sangre y dolor, líbreme, señor. Asesinatos sangrientos, el fin de los tiempos. Muchas muertes, necesitamos de ti, no de la suerte. Soy guerrero con una misión y necesito de su perdón, no de la que al enemigo vengo a ofrecer. Guerrero que es guerrero no va a retroceder. Estable, ten fe hasta el fin. Jamás perder, siempre así. Paz en todas las calles, si el oro de las madres. Retroceder nunca, rendirse jamás. Só há um caminho contra Satanás. Retroceder nunca, rendirse jamás. Só há um caminho que nos traz a paz. Retroceder nunca, rendirse jamais. Só há um caminho contra Satanás. Retroceder nunca, render-se jamais. Só há um caminho que nos dá a paz. Retroceder nunca, render-se jamais. Só há um caminho contra Satanás. Retroceder nunca, render-se jamais. Só há um caminho que nos dá a paz. Retroceder nunca, render-se jamais. Só há um caminho contra Satanás. Retroceder nunca, render-se jamais. Só há um caminho que nos dá a paz.